Quatro empresários foram denunciados à justiça nesta quinta-feira, dia 25, por terem apropriado-se indevidamente de valores pagos por consumidores em ingressos em evento esportivo realizado em abril de 2013 em Foz do Iguaçu. A denúncia da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Foz do Iguaçu e tramita na terceira vara criminal da comarca. De acordo com a promotoria, os quatro empresários foram responsáveis pela organização de um evento esportivo promovido nos dias 18 a 21 de abril do ano passado. Por conta das condições climáticas, eles alteraram a data e o horário de apresentações de motocross. A data marcada no ingresso era dia 19 às 21 horas, porém foi antecipada para as 19 horas e 30 minutos do mesmo dia, devido às fortes chuvas que caíam. No próprio dia 19, um grupo de pessoas procurou a 6ª SDP para relatar que haviam comprado ingressos para a modalidade citada e não teriam sido informados das alterações do horário. Eles fizeram um boletim de ocorrência narrando que chegaram ao local previsto na hora informada no ingresso e teriam perdido a competição. O Ministério Público do Paraná chegou a requisitar via ofício informações sobre eventual ressarcimento em valores dos consumidores que registraram a ocorrência e, em seguida, alertou a organização do evento quanto às consequências penais pela retenção dos referidos valores. Mesmo assim, a empresa administrada pelos réus adotou postura de impassividade. Não tomou nenhuma providência, não procurou o Ministério Público ou os lesados para conversar sobre o assunto. Por conta disso, a promotoria ofereceu denúncia contra os empresários por apropriação indébita ou indevida, consistente dos valores pagos em cada ingresso adquirido pelas vítimas, além da chamada taxa de conveniência. O processo agora segue seu trâmite na Justiça. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.